Senhor, me entregar, tocar teu coração e em ti descansar, sentir mais uma vez a segurança de estar em tua presença. E de novo confiar com olhos de menino, a tua face ver, rosa de Saron, brilhante estrela da manhã, mostra-me tua glória. Sempre esteve me esperando. Quero voltar a ser o que deixei, teus caminhos de novo trilhar. Me aceita de volta, Senhor. Não quero mais. Com olhos de menino, a tua face ver, rosa de Saron, brilhante estrela da manhã, mostra-me tua glória. Preciso